está estável, whisky, bravo whisky. A saída 2230 estabilizado? O nativo está com a pista vista. Gente, completa a aproximação, chame Torre, 1-8, decimal 6. Obrigado, até já. Confins para táxi. Jet em Desulu, declarado 3-3, controle 1208, Salvador. 208, Salvador. Salvador, boa tarde, passarelo 2230 estabilizado no X-Ray. Passarelo 2230, sente tráfego avistado, checo trem, pista 10, pouso autorizado, 2230. 30, trem está embaixo, travado, livre pouso na 10, passarelo. Juliette de Zulu decolou de Salvador para Cairo Lorenzo. Autoriza voar direto Cairo e subir para 2500. Juliette de Zulu, mantenha o meu pé na corredor. Afirmativa, autoriza voar mil pés e voar direto. Autoriza direto Cairo. De Brida e Brotan 3895. 3895, agora você é coordenação com o centro. Ah, ok. Motor em Salvador, cordial boa tarde, objeto 6721. Vai passar o 190 e 3170. Movimento 721, verificação, chegada da Mari, desça para o 070. 070 na Mari, 6721. Esquerda via pista, reporte aéreo e pronta. Uno 941, desça para 4000 pés, ajuste 1008. 4018, bom, 941. Salvador, o Adjet 6741, o ponto de espera pronto. 741 no Adjet, aliar e manter, Sr. Zé. Aliar e manter na 1-0, Adjet 6741. Bravo, Whisky, conta de informação, chame Torre 1-8-6. 18-6, obrigado, boa tarde. Oi Salvador, muito boa tarde, preparo meu whisky, bravo whisky, passou Duna, estava em LS. 2260, passarelo no solo aos 3V, direita 1219. Direita 219, boa. Whisky, bravo whisky, continua com a estimação, pista 10, agora liberação. Guardando, ó. 6741, decolagem autorizada, pista 10, o vento 130 com 8. Autorizada a decolagem da 1-0, Webjet 6741. Imediato. Autorizado, 130 com 8, pista no 7, Quebec Serra. Whisky, pouso autorizado, pista 10, 130 com 8, Whisky. Livre, pouso, pista 10, Whisky Bravo Whisky, 130 com 8. Objeto 6741 e o Kilo Quebec Serra, decolaram aos 38 minutos, controle agora 120 décima volta. 128, objeto 6741 no gráfico. 1208, Sierra. Boa. Objeto 6741, tá passando 1700 pés na Dael. Subindo para o 340, saída Dael, Leda Bridge, Web 6741. Controle, Salvador, Papatango, Kilo, Quebec, Sierra. Kilo, Quebec, Sierra, o meu pé do Axé. O meu pé do Axé, Sierra. Thank you. Hotel. Matheus 050. Você no 050, hotel. Com 1941, voo Iduna, desça para 2910 a Ocean 08. Voo Iduna 10.108, 94. Controle Salvador, autoriza Broad Bridge para o Webjet 6741? 6741, mantém o perfil aguardando coordenação. Mantendo o perfil aguardando o Webjet 6741. 219. Curva direita na proa 142, 140, a intenção é pousar na 17, aceita a detonação para cima da 17, é possível. 20, Vitor Charlie Hotel, curva esquerda na proa 100. Esquerda no 00, mantém 5000. Só para 4000 pés, a Wilson 108. 4000 na proa, sim. O Webjet 6721 vai passar o 080 até o 70. O 6721 desça para 3000 pés, ajuste 10018. 3000, 10018, 6721. Gol 941, autorizado final, reposto estabilizado. Vou parar 941. O solo é o trip 5490, está no pátio 3, posição de número 5, para puxa acionamento. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Não. Fiz o solo hotel modificado aos 42, desça para 1.500 pés. Reposto de visão 4. Hotel, voa e a proa da rotatória. Rotatória, terra, terra. Salvador, o azul 4463, autorização Ilhéus no 1960, tem a papá. Azul 4463 para Ilhéus 1960, pronto, cota? Pronto, siga. Autorizado para Ilhéus 1960, nível da cola da 10. Saída da Leda, direto, Ilhéus. 5424 no transponder, 120 decimal 8, a frequência do controle. Autorizado, Ilhéus, no 160, rota do plano, decola da 10 na Dael, Leda, pode direto, Ilhéus. O transponder é 5424, controle 1208. Protegimento correto, chama para o posto no 01. Caixão 4473. Reduza para 2009. Reduzindo, Web 6721. Juliette Jesus, 25ª milha de Salvador, na visual com o São Paulo. Contra? Juliette Jesus, 26ª milha de Salvador, na visual com o São Paulo. Juliette Índio Zulu, frequência livre para coordenação. Visual. 21, desça para 2000 pés, autorizado final LS, após estabilizado. 2000, autorizado LS, formando estabilizado, 6721. Autorizado pouso, 990, gol 941. Tem 6741, no chame sem antecifra, 125, decimal 1, na alterna 933, decimal 25. Objeto 6741, no chame Recife, 1251, confirme alternativa? 133, decimal 25. 13325, grato. Visão com o campo, estágio céu. Vitor Thiago Hotel, chame torre, 1 na noite, decimal 6. Noite 6, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Sam 3216, passo 170, informação papá. Sam 3216, sua dedicação chega da Mari, desça para o 050. Descendo para o 050, 3216. Taverna Parada Barra, aqui no Quebec Terra. Quilo Quebec Terra, frequência livre para coordenação. Down. November Alpha, frequência livre. O 37 da Gol, continua com a liberação. Vitor Tiletão. Guardando. Solo copiou o trip. Confirme por gentileza os dados, por favor. 69, 4 horas, alterna Salvador. Muito obrigada. Prossegue em frente, em de alta, transfera 186, 1018 nautímetros. Frente, Índia Alfa, 1018 altímetro, trip 5410, obrigado. Localizador, campo à vista, 6721 da web. Web 6721, completo de aproximação, chame torre, 1 na noite, decimal 6. 86, até daqui a pouco, obrigado. Vitor, tira até o pouso autorizado, pistola 7140 com 10. Oi, Salvador Cordial, boa tarde, objeto 6721, baixou, checou. Final da 1065. Boa tarde, 6721. Tráfico avistado, continua aproximação, aguarde a autorização para pouso pista 10. O vento é de 150 com 8, 1018 notinho, aguarde, pista livre. frente, Cascos do Lobosa. 941, Solas 41, direita, via Foxtrot 219. Via Foxtrot 219, obrigado. Na 3 após a passagem do trip, está autorizado para o 301. Como é que é? O trip vai passar na nossa retaguarda? Afirmativo, ele está prosseguindo para o ponto de espera após a passagem do mesmo início do posto no 01. Ah, tá ok. Salvador, vamos lá, 41, boa tarde. Boa tarde, 941, Alfa Juliette para 62. Alfa Juliette 62. Salvador, boa tarde, azul 40, de 9, com a Papá, autorização Vitória. 4089 para Vitória, 1360, mantenha a escuta, guarda a cota, por favor. Da Pátio 5, a mais, até a frequência livre. Torre ao trip, boa tarde ao trip 5490, pode esperar a dona Zero, aguarda. 5490, mantenha o ponto de espera, observará o pouso 37 objeto, após a LR, mantenha. Positivo, aguardando o pouso do objeto, após a passagem do mesmo, aguarde, ali mantenha no 05490. 6721, pouso autorizado 140 com 8. Eu lhe pouso 6719. Controle Salvador, 3804, boa tarde, cruza 180 para 150 com a informação Papá. Boa tarde, a sua identificação na chegada Mari, desça para 3000 pés, altímetro 108. Chegada Mari, 3000 pés, 1018, 3804. Salvador, boa. Passarelo 2230, ciente da Papá, na remota no 4, solicita nível 200, Vitória da Conquista. 2230 para Vitória da Conquista, nível 200, prepara a árvore direto, aguardando a cópia, por favor. Ciente 2230. Venha, prossiga para 2000 pés, após estar por sua duna, para o IADS X-Ray pista 1-0. O altímetro 1-0 no 8, e reforça no localizador. Sente para 2000 pés, após estar por duna, autorizado de eletro, chamando o localizador 3-2-1-6. Táxi azul 4463 com 85 a bordo, até o Salvador, 2h40 autonomia. India Alfa, ponto espera 118.6, 1018 nautímetros. India Alfa, ponto espera 18.6, azul 4463. Solo não, ele colou aos 53 minutos, controle agora o fundo 208, boa 10. Fundo 208, 5. 490, bom dia, obrigado. Antes da Juliette, o 6721. 5490, boa tarde, decolou na sua escuta. 5490, boa tarde, o contato radar na decolagem, suba 200, saída Momo. Para 200, saída Momo, 5490. E solicita a liberação da restrição de. Está livre, comandante. Viga extensão 200, direto Cobra presente. Direto Cobra da presente, sem restrições para o 200, trip 5490. Direto Momo da presente, livre extensão 200. Sente, direto Momo da presente, 5490. Autorização do 4019. 4019, eu cheguei com o Centro Recife, na verdade eu possuo todo o seu plano aqui, todas as informações. A mais importante que é o código transponder, eu não estou recebendo. E o Centro Recife não tem o seu plano no sistema. A gente vai checar junto ao plano de voo e assim que possível paga a sua autorização, tá ok? Perfeito, na escuta, 4019. Poderia só adiantar a saída prevista para o 89, senhor? Claro, da Elisa 8. Muito obrigado. No 4463, decolado 57, controle no 208, Leveste. Obrigado, boa tarde. 754. Acendo identificação na chegada Mari, desça para 4000 pés, o altímetro no 08. Para 4000 na chegada Mari, está tendo informação, papá, gol no 754. Salvador, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, boa tarde, o contato radar na decolagem, suba 160 na série da El. 160 da El. 360 é nível, decola da 10, saída da El, leva a intercepta por risco 50 e prossegue até o destino. 5456 no transponder, 120 decimal 8 a frequência do controle. Autorizado Vitória, 360, decola 10, da El Leda, direto eu, direto risco 50. 5456 transponder, 1208 é controle de Salvador. 4089. Cotejamento correto, chama para o posto 1032. Chama 10, tá. precisando aqui de informações 4463. Gente, após desvio direto Leda, 4463. Leda, quando possível. Acessamento, remota 14-4-3-2-2-3-0. 2-2-3-0 autorizado, puxa o funcionamento, chama táxi. E puxa só no chama táxi 2-2-3-0. 1-8-2-1-6. 8-6-3-2-0-6. Flip 5-2, ano 5-4-9-0, solicita voar direto Petrolina, da presente? Temos tráfego no setor, comandante. Aguarde para voar direto para o Petrolina. Guardando 5490. 5490, mais trabalho. É, confirme após a posição Momo para onde vai voar o trip 5490. Cogbu, posição Cogbu após Momo, aguardando Petrolina, trip 5490. Gente, Cogbu após Momo e aguardando Petrolina 5490. Patrulha do Turismo, voo 9754, proa de TAP, assim eu desviaria de uma formaçãozinha na proa. Direto TAP está livre, 9754. Grato, direto TAP. Ligou no 697. Patrulha Salvador, 697. O número 697, boa. Sala de identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés. Voltímetro 1018. 4018, perdeu contato com o Recife. 7. Prossiga para 2 mil pés, está autorizado LSX-Ray, reporte localizador. 2 mil pés, autorizado LSX-Ray, reportará localizador até 3804.